Ô novinha, deixe de agonia. Cê sabe eu viajo, ei, eu sei tu viaja. Então vamos fazer aquela putaria. Eu metei de botando tu chia. Eu metei de botando tu chia. Eu metei de botando, metei de botando. Eu metei de botando tu chia. Vai gostosa. Eu metei de botando tu chia. Eu metei de botando, metei de botando, metei de botando. Eu metei de botando tu chia. Eu metei de botando tu chia. Vem jaca, vem jaca. Chia, chia, chia. Chia no piro do cria. Chia no piro gostosa. Chia do piro do cria. Chia, nós é cria, não é criado, caralho. André Cedês, o moral de Ibi Coala. Chia do piro do cria. Chia do piro do cria. Chia, chia, gostosa do caralho. Chia do piro do cria. Chia, viajou. Ô novinha, deixe de agonia. Você sabe eu viajo na sua e eu sei tu viaja na minha. Então vamos fazer aquela putaria. Eu metei de botando tu chia. Eu metei de botando tu chia. Eu metei de botando. DJ Rafa Maciel. Eu metei de botando tu chia. Eu metei de botando tu chia. Vá, vá. Eu metei de botando tu chia. Metei de botando. Eita, que isso? Tá ligado? Eu metei de botando tu chia. Vem, jaca, destrói, vá, meu. Vá. Chia, chia, chia. Chia no piro do cria. Chia no piro gostosa. Chia no piro do cria. Chia do piro do... Meu alto das pombas gosta. Meu calabar. Chia no piro do cria. Chia no piro do cria. No piro, no piro. Meu pé do bué. Essa suarana. De novo, vem jaca, vem jaca. Chia, chia, chia, chia, chia. Gostosa. Chia no piro do cria. Que isso? Chia no piro do cria. Guido Rifas, é baixinha do São Gonçalo, gosta. Chia no piro do cria. Simões Filho. Vem jaca, vem jaca, chia. Chia, galera de Camaçari. Dias Dávilas, Cruz das Almas. Chia do Padre de Deus. Meu Piauí, Juazeiro. Chia no piro do cria. Chia no piro, no piro, no piro. Feira de Santana. Swinga, minha banda. 9325 6666 HMJ Produções. Galera de Jauá. Terrível. É depois do fim. Ixi, nunca mais essa do biquíni, né? Nunca mais.